Eu sei que tudo coopera para o bem dos que amam a ti, mas meu coração parece não entender tua vontade, ó Deus. Como podes me amar tanto assim? Tanto assim.